Um passarinho me diz que vamos viver pra sempre um grande amor. Canário livre cantou, cantou, cantou, cantou feliz. Um bem tive que ouvir, bem tive tô, com seu amigo Tizio. Um pintacigo se alçou e foi piar bem juntinho da perdiz. Logo que entardeceu, galinha cocorocô, canto de galo ecoou, de longe um outro respondeu. Logo que entardeceu, galinha cocorocô, canto de galo ecoou, de longe um outro respondeu. Um corpo ardente riscou o céu e o pedido que fiz foi para ser sempre seu, só seu, só seu, só seu, só seu. Vamos sonhar bem juntinhos, levando a vida a cantar. E como dois passarinhos voar, voar, voar, voar. Vamos sonhar bem juntinhos, levando a vida a cantar. E como dois passarinhos voar, voar, voar, voar. Um passarinho me disse que vamos viver pra sempre um grande amor. Canário livre cantou, cantou, cantou, cantou feliz. Um bem tive que ouviu, bem tive tô, com seu amigo Tizio. Um pintacilgo se alçou e foi piar bem juntinho da perdiz. Logo que entardeceu, galinha cocorocô, canto de galo ecoou, de longe um outro respondeu. Logo que entardeceu, galinha cocorocô, canto de galo ecoou, de longe um outro respondeu. Um corpo ardente riscou o céu e o pedido que eu fiz foi para ser sempre seu, só seu, só seu, só seu, só seu. Vamos sonhar bem juntinhos, levando a vida a cantar. E como dois passarinhos voar, voar, voar, voar. Vamos sonhar bem juntinhos, levando a vida a cantar. E como dois passarinhos voar, voar, voar, voar. E como dois passarinhos voar, voar, voar, voar. Como dois passarinhos voar, voar, voar, voar.